Irmão, dá lugar, irmão, dá lugar, irmão, dá lugar para que Deus possa operar. Irmão, dá lugar, irmão, dá lugar para que Deus possa operar. Mas vai entrando nesse fogo, meu irmão, agora. Abre a tua boca, comece a dar agora. Mas vai entrando nesse fogo, meu irmão, agora. Abre a tua boca, comece a dar agora. Comece a dar agora, comece a dar agora. Comece a dar agora, comece a dar agora. O quarto homem da fornalha está nesse lugar. O quarto homem da fornalha está nesse lugar. O quarto homem da fornalha está nesse lugar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O quarto homem da fornalha está passando aqui. O quarto homem da fornalha está perto de ti. O quarto homem da fornalha está nesse lugar. Abre a tua boca, comece a louvar. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Mas vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. Porque esse povo não pode parar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. Porque esse povo não pode parar. Marcha com fé e coragem e determinação. Marcha com muita ousadia pisando esse chão. Não, não podemos parar. Temos que atravessar. Porque a ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. Porque esse povo não pode parar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. A ordem de Deus é pra marchar. Porque esse povo não pode parar. Jeová é varão de guerra. Jeová nunca perde uma batalha. Jeová é varão de guerra. Jeová nunca perde uma batalha. A promessa de Deus é só vencer. Jeová, Rafa, Jeová, Jirê. A promessa de Deus é só vencer. Jeová, Rafa, Jeová, Jirê. Jeová é varão de guerra. Jeová nunca perde uma batalha. Jeová é varão de guerra. Jeová nunca perde uma batalha. A promessa de Deus é só vencer. Jeová, Rafa, Jeová, Jirê. A promessa de Deus é só vencer. Jeová, Rafa, Jeová, Jirê. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Olhos de fogo, lá vem o varão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão. Lá vem o varão, lá vem o varão. Sapato de fogo, cajado na mão.